1966. No INS 1966. Quente, checa o trem, torre 1-1895 ou 1966. 1895. Tô. Salvador é 1-1895, toma 305. Por enquanto. Checa o Zulu Novoba, manterá o 85, confere. Afirmo, quando reporta com o centro, quando faz pressão para o 05. Ok. 085, o nível de voo visual para o Echo Zulu Novoba. 3-1-4, chame 4, portão 3. Já guarde a livre. Whisky Sierra X-Ray, está autorizado ILS. Autorizado ILS, Sierra X-Ray. Cliente, voe direto para o farol de Itapuã e aguarde transferência, helicóptero hotel de Ilhéterra. Táxi autorizado até através do portão 612, eu mando lá, mantenha a posição, aguarde para seguir. Táxi até através do portão 06, guarda o seu portão. 1966. 1966, decolado ao 56, controle 120-18, com voo. 208, boa tarde. Salvador, 6142. Puga. 6142, está sob contato radar, suba ao 3.50, após 2 mil pés, vai direto já, um após Aracaju. Ok. Transição um pouco baixa, entendeu? Está ali na direção 3.50, após 2 mil jamo e depois direto Aracaju. 95, ajuste na 096, uma boa viagem. Retrato na 096, 10295, 3195. O 2009, autorizado até o ponto de pé, Apache Índia, quando lá, 1895, 1016, mais justo. Boa viagem. Olha. Transmissão de 1 para 2, entendeu que é para chamar Torre 1895. Tome Torre, frequência no 8.95, gol no 097. Agora sim, alto claro, 1895, obrigado. Salvador, muito boa tarde, vamos 097, estabilizado em LS X-Ray. 097, pedindo aproximação, número 2 para pouso. Pode. Vida, restrição 3.010, 1096, vida, quilo de alta. Tá, o ISC autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, reporte estabilizado, segue aeronave da Gol 5 milhas à frente. Confirmar o seu nome, por favor. Amigo 575. Oceania 6321, autorizado para o Brasil, 3630, eu falo 10, primeiro com a direita. Arbor, Elefa, Alcântara, 17, controle 120-18 e o transponder 557. Correto, no 62, deixa-me pronto, deixa eu ver. 193, ponto de espera pronta, visual a coronada nacional. 3193, mantém um ponto de espera. Tá, certo. Solo 966, solo ao 58, livre à direita, solo 121, decimal 9. 71 no transporte, 1208, controle. Afirmativo, bom, 7-9-6, então autorizado Salvador, avião 60. Número novembro 87, falador 90 da El Ledeiro. 71 no controle em 208. Correto, chame pronto, posição no lugar. Camarada. Solo, 1-9-6-6. Taxi de alta, reporte antes da Gilete. Importante para a Gilete, 9-6. Gente, segue para 1-7. Afirmativa, X-Way. Gente, regras visuais ao 5-9, segue para 1-7 com base pela direita. Reporte base para final da 1-7. Reportar a base para final, X-Way. Reporte 3 após o banho da Gol na curta final, ali mantendo 0. Ali mantendo 0 após o Gol, 3193. 966. Solo 00, livre à direita, solo 121, decimal 9. 209. Patango Eco do Novembro, ingresso em espaço aéreo Golf. A presidente tem frequência livre para coordenação. Para serviço de informação e alerta, chame Recife 1260, alternando 1288. Boa tarde, Bando 097. Alfa reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Passa pra final, baixa tá low, X-ray. Sinal 197. Passa final, pistão 17, X-Ray, baixou e travou. Papatango, Whisky, Serra, X-Ray. Autorizado, pulso, pistão 17, 130 graus, 109. Livre pouso, X-Ray. Parabéns, titulado. Deu Juliette, Serra, Torre, 98, decimal 95. Aracaju, autorizado. Sai da buga, tração Caju, nível 230, curva esquerda, volta a colagem, transmona 5577. Autorizado para Aracaju, nível 230, saída buga, transmissão Caju, volta a colagem, curva esquerda, transmona 5577. Volta push, bono 884. Vai rebotar 1884. Bono 097, Leste, 109. Juliette 09. Decolou 02, chame o controle 120 decimal 8. 08, boa. Boa, Salvador, até o Zé Terno, fala o Itapuá. Para o final do procedimento, IRSXA, chame torre 98 decimal 95. 2295, grita pelo Delta. Salvador, uma boa tarde, OTAN 3193. OTAN 3193, está sob contato radar, subo 340, após 2 mil pés, vai direto Leda, após Leda, Irume. Leda, Irume. 130 graus, 099. Autoridade de área, declarada 009. Guia 142, chame Recife 12685, alternando 12145. Enche. 142, controle. Recife 125, secundário 2545, chané 6142, boa. Então chame passando o marcador externo para a modificação das regras de voo. Sapatango Vitor, Kilo Delta. Reporta passando externo, Vitor, Kilo Delta, para modificar. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, mantém espera sobre o farol de Itapuã, aguarda autorização para o cruzamento. Já, observando Itapuã. Serena 6314, voo ITAP, desça para o 050, tem condições de incrementar a velocidade? Que velocidade o senhor passa o seu número 1 na aproximação Xener 6314? Para informação, o senhor está ultrapassando o tráfego da Azul, posição de 9 horas, 28 milhas, rumo ao Nordeste, mantendo o nível de voo 180. Foi com 190, o nível é O tráfego seria um Embraer 190. Chame de base para final pela direita, pista 17. Chama de base pela final pela direita, pista 17, vista pelo hotel. Salvador, voo 884, Multimax, acionamento 08. 284, número 2, eu estou agora. Guardando, voo no 884. Gol 2009, decolou 04, chama o controle 120 decimal 8. 208, obrigado, uma boa tarde. Boa. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, está visual com Papa Alfa 31, à sua esquerda, setor noroeste do campo, girando base pela direita. Aqui, Batuzela, saída Israel, gol 2009. Poderia coordenar o 220, como que não? Sobe e mantenha o 220 aguardando coordenação do Santo Recife. Sim, mantigo. 220 aguardando, com o 220. Chave controle, Salvador, a Ju 4462 para a descida. Ju 4462, acione transponder. 5045, acione identificação. O 2009, autorizado nível final 220. 220 final, 2009. Ru 4462, está sob contato radar 57 milhas, sudoeste do VRD Salvador, desça para nível de voo 0620. Pelo 9 nosso. Nível pouso 197, vista pelo Delta. CNR 6314, confirma razão de descida. Somente 1.500, a prova vai programar para descer com 2.500 metros. Qual foi a razão inicial, confirma o controle? 2.500 pés. 2.000 pés, 2.000. 1.500 pés, descendo a razão agora, então o CNR 6314 está descendo 2.000, pode ser? Ah, está autorizado então, desça com razão mínima de 2.000 pés do CNR 6314. Dois Salvador, azul 4131.0. Azul 4131, autorizado decolar, 130 grau 099. Deve decolar de 190, azul 4131. A reduza para 2409, azul 4462, abaixo para a descida. Você vai aguardar, 4462 aqui. Alô, 884, na ponte 8, aguardando o puxo. Alô, 884, autorizado, puxo, portanto. Samaral, 884. Ru 4462, livre descida para nível de voo 050, com razão máxima de 2.000 pés por minuto. 050 não vai exceder a razão do 4462. 4462, para informação, vai seguir tráfego, está agora na posição de 10 horas, 12 milhas, rumo ao nordeste, passando nível de voo 110 para 3.000 pés, Airbus 320 da Oceanair. Copiado, 4462. 3193, chame centro Recife no 251, alternando no 3395. 251-3395, 3193. 3154, livre descida para nível de voo 100. Autorizado 100, 3154. Boa tarde, igual no 796, pronto, no ponto, espero no zero. Boa tarde, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinho, mantenho no zero, vou no 796. Direto coral. Direto coral, 2009. Chamar o controle, tu? Tô 3154, desça para nível de voo 0620. 060, tá 3154. Do 4131, este é o controle Salvador, suba para nível de voo 340. Da presente vai direto Leda. Controle azul 4131. Azul 4131 da presente voo direto Leda, subindo para nível de voo 340, está sob contato radar. Sob contato, voando Leda 340. Sole Salvador, boa tarde, voo 620, fica da Oscar, descendo até 1970. Voo 620, sendo identificação dessa para nível de voo 070 na chegada à Mare. Até 070 na Mare. Pode estar forte, poderia voar direto, tá? Mantenha o perfil da chegada inicialmente, o gol no 620. Sim. 4 dessa para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado a final do procedimento ILSC, reporte estabilizado. 2 mil no 0 no meio, reporte estabilizado no 4. Firma 1 4 0 após, é isso? 1-2 Zero Boss, autonomia de 2 horas e 10, alterna Recife. Agora sim, alto claro, autorizado táxi e a Índia, ponte para dono 02, 1 no 2, 9, 5, 9, 0, 1 no meio. Tiago, 2, 9, 5, 5, 0, 1, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Taxi Atagão autorizado, puxa para o táxi, chama 3. Cuidado, posicionamento, mais 3, 2, 1. Terminou 3395. Recife 1-3395, 2009. Chama o controle 120, decimal 8. 208, grava, boa tarde, 96. Está iniciando, chama 62, 6321, 62. Afirma. 796, peço contato radar sumal 3620, após 2 mil pés, vai direto Leda, após Leda e Rume. E após 2 mil, voa Leda, Leda e Rume, gol, 796. Azul 4462, a presente razão de descida a critério, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro, o limite será o localizador. Ok, mantendo proa, o limite é o LOC 4462. Gol no 884, autorizado a alinhar e decolar, 130 graus, 109. Decola no 0, gol no 884. Quatro meia dois da Azul, deixa para 3 mil pés, ajuste no 0, 1 no meio. 3.096. Série da L, transmissão ótima, controle 20.8, zona 5024. 7360, autorizado, série da L, Motiva, Unifábio Zulu 10, Pulvave, Unifábio Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Chomode, Unifábio Zulu 30, Entite, controle 20.8 e o transpone 5024, Xenia 6331. Reponta, puxa. Portanto, por puxa, né, 6331. Drácula! Oi? 230, da presente direto Jama após Aracaju. Direto Jama, depois Aracaju, Gol 1884, para 230. Do 4462 para o localizador, curva direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado, 4462. 462 da Azul, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.16. 2.000 no 0.16, 4462. Então 3154, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.16. 3.000 pés, 0.16, 3.154. Ou 1.620, desça para o nível de voo 050. 050, voo 620. 327.com. Autorizado em Léus, saída da L, transição coral após direto, bom, nível 240, curva direito para decolagem, transponda 5026. Zero no meio, está autorizado a final do procedimento e LSK, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado e LS, 3154. Gol no 885, 884, 118, quer evitar uma formação? Reporte ao término, gol no 884. 884, vamos lá. Azul 4131, chame Recife, no 251, alterno no 3395. Queira repetir, por favor, está muito baixo. Afirmativo, chame Recife, 125-10, alternando 13395. 13395, obrigado e um bom final de semana. 4462 estabilizado? Estabilizado. Pleta final do procedimento, chame Torre 1895. 1895, boa. 3154, complete redução 1809, segue tráfego da Azul passando posição Duna, agora com 1.60 de ground speed. Reduzindo 1.80, para 3154. Poligono 884, poderia coordenar para o 0 Aracaju? Guarde o gol no 884. 84, mantendo para o 065. Ah, Azul 4462, número 2, aguarda autorização de pouso. Aguardando. Bono 796, inicialmente restrito nível de voo 200. 200, restrito 1796. 1796 para informação, tráfego, posição de 12 horas, 13 milhas, com mesma saída, passando nível de voo 210 agora. Atente, esse tráfego vai para que nível final? Aguarde o, no nível 200, vou acertar a coordenação que está restrito. Obrigado. Oi, Salvador. Boa tarde, Tenente. Ponto de espera. Tenente? 6321, ponto de espera pronto. Oxanair 6321, mantém o ponto de espera. Fala a partir da intercessão, Oxanair 6321. Mantém a posição, Oxanair 6321. Oxanair 6314 no solo 20, libera direita, solo 121, decimal 9. 219, boa. Operação para continuar na subida, curva esquerda, proa 180, o limite serão 20 milhas na proa. Ok, vetoração, esquerda 180, o limite é 20 milhas nessa proa, o gol 1796. 796, em caso de falha, após nível de voo, correção, após afastar-se 20 milhas nessa proa, reassuma na proa de Irume. A presente chama Recife, 125-10, alternando no 3395. 250-3395, está ciente da restrição. Valeu, continua na descida, voo 620. No 620, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.6, reduza para 1.809. 3.016, reduzido, voo 620. 3154, livre LS, aposta estabilizado. Estabilizou agora, está 3154. Voo 884, voo Aracaju e chame Recife no 2685, alternando no 2545. Cajão 2685, 2545, alterna, agora 884, obrigado. Estabilizado, tá? 3154. Renault 54 completa o final do procedimento do Renault 895. Renault 895. Charlie Mike, autorizado de Serra Delta Lima Kilo, alto plano, nível 180, planinha aqui. Saída na Arbor, após direto, conforme plano. Transponder 5040, curva direita, volta a colar. Autorizado para alinhar e preparar para decolar de imediato. Aguarde autorização de pouso. Vai reduzir para 3154. Autonomia. Nove, uma boa tarde, às vezes lá. Boa noite, mano. Tem que negar o 906. Xaner 6321, autorizado decolar, 150 graus, 089. Autorizado decolar, 89. Paulo Salvador, azul 4462, livrou. Azul 4462, quilo, pátio 3, posição 2, Romeu. Quilo, pátio 3, pátio 2, Romeu, 4462. 3154, autorizado pouso, 150 graus, 089. Livre pouso, da 3154. Oceaner 6321, decola os 24, chama o controle, 120, decimal 8. 208, 6321. Salve, boa tarde. 6321, precisa sair da Arpo. 6321, estou sob contato cadastro do 3620, após 2000 pés, vai direto e lento. 360, após 2000 pés, direto e lento, Xané, estabilizado, gol 620. 620, completa final do procedimento, torre no 895. 895, 620. Somo 5-4, no solo 2-5, libere direita, solo 1-2-1, decimal 9. E Salvador, boa tarde, é gol 620, final do ILS 1-0. Gol no 620, ciente, aguarde a autorização de pouso. Vai dar. Vai livrar e chamar o foco, já. O Alfa de Leste, portão 05. Alfa de Tá, 3154. Confia? 3154, confirma a posição 04? 05, confirmando. 05, 620. Gol no 620, no solo 28, libere a direita, solo 121, no decimal 9. Direita 219, gol no 620. Salvador, uma tarde, eu vou no 620. 620, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, vou no 620. Salvador, muito boa tarde, vou no 19, já tem uma situação para lá. Estamos aqui no portão 4. Ouro 966, Campina Grande, autorizado, via peso 10, Neumann, pós direto. Nível 370, saída da PUCA, transição Zipaco, curva esquerda, transponda 5041. Autorizado 370, via peso 10, Neumann, DCT. Decola na PUCA, transição Zipaco. Transponda 5041. Transição Zipaco, fumando, chamando 5041 na bota puxa. Gente, Zipara, controle operando em confiança. 10, décima 8, bota puxa. Confira. Canar 6321, chame Recife 1260, alternando no 288. 260, 288, 6321. Bom, 620 vai manter a posição aqui enquanto não chega o balizador. Aqui é temperatura. Salvador, acionamento 331 na remota 13 para pushback, acionamento. O acionamento 331, aguarda. Aguardando, 331. 1 autorizado PUT, porta aqui. Autorizado PUT, o 63 pegou aqui. Entendido, portão 2, autorizado, puxa o portal de chanel 6327. Salvador, boa tarde, 3192 da TAN, se a gente tiver informação, papá. 3192, acione identificação, desce inicialmente para nível de voo 120 na Prodicap. Prodicap, descendo 120, identificou até 3192. Bom, 966, posicionado para São Paulo. 966, a aguarda, aguarda para o push. Estimado 1 minuto e meio. Aguardo, óbvio. Taxi 6331, nós temos 165 a bordo, 4 horas, galeão. Autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02, 198, decimal 95, ligão 90 no meio, Chile 6331. Índia, ponte para dono 10, 295, 1000 e 16 a justo, 6331. Ou com o Veracruz. 0 no 6, reportará. Para aqui. O Índia Delta November informa que não há de conhecimento do controle Salvador aeronaves no presente setor. Sim, é 3192 na Pro de Duna, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 6. Pro de Duna, descendo a 3000 pés, ajustado no 0 no 6, está 3192. Oceaner 6327, autorizado a decolar, 140 graus, 089. Autorizado a decolar, 6327. November, solicita já 055. A descida está autorizada para nível de voo 055, condições visuais, ajuste no 0 no meio, ainda do November. Eu viro to Analfa, fly direct to Gonza, land 10, left, instruction to descend by level 170. Direct to descend by level 170. Eu viro to Analfa, descend by level 050. Inbound, flight level 5, 140. 3835, copia o controle Salvador. Oi. 120 decimal 8, Oceaneia 6327. É 6327, controle Salvador. 6327, Salvador decolado na saída da El. Sobre contato radar Sub-240 da presente direto coral. Contato radar 240 da presente direto coral 6327. Salvador, TAN 3835, informação, TAN 3835, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizada a chegada, bom. Para 06, plano identificação, desça para nível de voo 080 na chegada bom. Afirmativo, nós temos no momento 4 aeronaves para Salvador, Primeira aeronave São 3192, a próxima São 3835. E o Air Portugal 021 Alfa, que nós segue como número 4 na aproximação. A aeronave está sobremodulando umas as outras. O Índio Delta November mantém a escuta. Prossiga ali para o 06. Gente, aguarde coordenação com a torre. Duas aeronaves sobremodularam novamente. O Papa Papa Charlie India Oscar mantém a escuta, India Delta November, prossiga. India Delta November não chamou, é outra aeronave. Então, a outra aeronave prossiga. Confirme a posição. Autorizado 320 da EL, transição Motiva, curva direita 5032 é o transponder, o TAM 3155. Reporta Booster. Contra para o Booster. Descer para 9500, tá? 331, não decolou os 47, chame o controle 120, decimal 8. 208, 6361. Tráfego e solicita da presença em missão alternar para Camaçaria lá. Gente, desça para 3.500 pés. Da presente voo em Paripe, Índia Delta November. 3.500, através de Paripe, November. Controle, boa tarde, é o Xanem 6331 2000, na Dael. Papai Unicom, Papai Oscar Strango, Oceane Transponder 0102, modo normal. Xanem 6327. Xanem 6327, prossiga. Falecido nível 200, final. Parte de coordenação. Xanem 6331, está sob contato radar Sudal 360, após 2000, direto Leda. Ok, passou 2000 já, então direto Leda, sobe 360, Xanem 6331. Uniforme Papara Oscatanga, Sani Transponder 0102. Dois, desce para 2.000 pés, o ajuste 10 no meio, está autorizado a chamar do procedimento LSX-REI, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, 10 no meio, reportará estabilizado no X-REI TAN 3192. O TAN 3835, desce para 3.000 pés, ajuste 10 no meio, canceladas as inscrições em pelô. Descendo, tem inscrições para 3.000 pés, 10 no meio, 3.235. Papara Uniforme, Papara Oscar Tango, confirma intenções. Para o meio de 4 e 11, até na Recife. Autorizado o táxi Índia, pode esperar no 021-9-5, legal no 096, gol no 96. Ok, autorizado, estamos aí. Ótimo, obrigado. Ótimo. Suas intenções e altitude, não receba o seu modo Charlie. Cliente, no momento não tenho contato radar com o seu tráfego, reporte na vertical de Veracruz, o Papai Uniforme, Papai Oscar Tango. Recebo a altimetria, agora tenho contato radar com o tráfego, mas a altimetria não aparece para mim. Eu vou 966. Vou 966, autorizado de decolar, 150 graus, 079. Olá, autorizado 966, confirma o controle. A frequência do controle será em 120, decimal 8. 208. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado a final do procedimento ILSK, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, 10 no meio, autorizado ILSK, 3.2. Poxa, NEM 6327, está autorizado nível final 200. Da presente, chame-se para o Recife no 251, alternando no 3395. Autorizado por 220 para o final da presente, vai chamar a restrição no 251 no Oxanea 6327. Agora sim, recebo a altimetria no 1600 pés, o Papau Catamo. Que é Delta November, livre descida para 1 no 1500 pés, na proa de Parique, a reposta através de Parique, o Índia Delta November. Livre descendente, reportará a Parique. Vamos para a informação, Índia Delta November, o tráfego do Papau Oscar Samo, agora na posição de 2 horas, 7 milhas, o rumo oeste, mantendo no 1500 pés, prosseguindo para pouso na vertical de Veracruz. Suficiente de tráfego, mas não visual. Estabilizado DLS 3192 da TAM. 3192, completa final do procedimento, torre 1895. 1895, obrigado, uma boa tarde, tá? 3192. Frequência livre, o Papau Oscar Sango. Voador, boa tarde, 3192 da TAM. Meia milha do Índia Sierra, baixei travão. Cliente, aguarda autorização de pouso. 0021 Alpha, descendo de Fort Elizabeth, Kianite 1016. Continue down Fort Elizabeth, Kianite 1016, no Portugal, 021 Alpha. Olimpo 06, desça para nível de voo 050, ajuste 1096, informo que o procedimento de passagem baixa descrito pelo senhor já foi coordenado com a Torre Salvador. A 966 decolou 53, chame o controle 120 decimal 8. 2065, obrigado. 208, confirma? 120 decimal 8. 208. 192, autorizado pouso, 1.40 graus, 079. Vive pouso, pista 10, pista 3, 1.92. 1.966, está contato radar Cibal 370, está presente, está autorizado o direto.